Nossa! O filme do... Como que é o nome desse filme em português mesmo? Aquele Black KK Klansman. Black Klansman. Infiltrados na Klan. Isso, Infiltrados na Klan. Ele ganhou como melhor adaptação, sendo que diz que o roteiro foi todo cagado. A história. Imagina! A história cronológica. Ah, tá bom. Aí eu não sei. Então, mas ele ganhou como melhor adaptação. Roteiro adaptado, gente do céu. Foi, mas adaptado do quê? É um livro. Adaptado, ponto. A adaptação você faz o que você quiser, cara. Não, não é assim, não. Se você vê como melhor adaptado, ele tem que ter sido, no mínimo, fiel. Não, não é melhor cópia. Não, peraí. Meu, você fazer o que você quiser é uma coisa. Agora você mexer na ordem cronológica do negócio, pelo amor de Deus, é como se o Bohemian Rhapsody ganhasse, sendo que, tipo, eles mudaram as ordens dos eventos. É, Letícia, o Tarantino já mostrou que essa coisa de ordem cronológica é grande merda. Porque os grandes filmes dele não seguem isso. Grande merda quando foi feito pra ser assim. Esse filme não foi feito pra ser grande merda pra ordem cronológica. Eles mexeram pra dar sentido no filme. Mas tá errado. Ué, se fez sentido, tá valendo. Se funcionou, tá valendo. Ordem cronológica. Gente, vocês estão muito exaltados. Isso vai entrar no podcast, vocês sabem. Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. Eu vou te bloquear no MSN. Não me mande mais scraps nem e-mail. PowerPoint, me exclua também e adicione ele. Bom, e agora você que teve a sua cartinha aqui selecionada pela nossa produção, Valdir, fala pra gente, quem que mandou essa cartinha aqui pra gente? Primeiro eu queria mandar um abraço aqui pro nosso amigo Tom Honorato, que mandou esse lindo e incrível feedback para nós, mas eu queria também dar um esporro nele, porque ele mandou pelo WhatsApp, então assim, né? A gente tem e-mail pra isso. Ô, Valdir. Fala então aqui pra gente, quem quiser mandar a cartinha, quem quiser mandar o depósito na conta. Opa, o quê? Quem disse? Que? Chave na Steam? Notícia chegando? Não sei. Manda então aqui a sua cartinha pra onde, Valdir? podcast@multiversomais.com. Pode usar, gente, não precisa ficar sem graça não, tipo, o e-mail é uma coisa importante. Então se você é menor de idade e tá achando que o e-mail morreu, o e-mail não morreu, inclusive é um único meio de comunicação oficial em empresas, então... Que é o, né, que eu faço o dia inteiro. É, tem que mandar e-mail. Pra encher planilha. Já vai acostumando, porque quando seu chefe fala alguma merda pra você, se não tiver em e-mail, você não tem como provar. Mas é isso mesmo. Eu pego, eu vou na sua mesa, a gente conversa, você fala assim, não, beleza, vou então, mas me manda, senão eu não faço, não. É, manda exatamente o que você quer. Exatamente, tem que ser assim. E ele falou assim, ele tava falando com a Letícia, no caso, né, gente? Pra ter que explicar, porque ele começa assim, ô, bonita. Então assim, né? Cego, né? Claramente. Com exceção da Letícia, ninguém aqui é bonito, então vamos lá. Bem, fale por você. Eu sou lindo. E aí ele já manda aqui, cadê os seus podcasts? Aí a Letícia, ó, espertamente, já mandou o link do Spotify, que está aqui embaixo. Você pode clicar. Aí ele fala, mano, esses caras falam muita merda. Não, nós não falamos muita merda, a gente só fala merda. Não, todas as nossas merdas são devidamente embasadas em fatos que a gente mesmo inventou. São incrivelmente calculadas e tudo é muito certinho. Aí a Letícia, né, que é essa pessoa serena, né, essa pessoa, pô, super bem educada, essa pessoa que a gente, né, ama de coração, ela mandou, vai se fuder. E o cara mandou de volta. Sério, é muito bom. Eu sei, pessoal, é foda. E apagou uma mensagem aqui que depois a gente, né, descobre o que que é. Né? Ela provavelmente falou mal, a gente apagou só pra poder tirar o print. Claro. É muito engraçado, eles já começam bem. Sim, nós começamos bem, inclusive é tudo muito bem pensado pelo Felipe. Ele não faz isso tudo de última hora, nada aqui é improvisado. Jamais, vocês precisam ver o tamanho da pauta que tá aqui na minha frente. Vamos falar bosta de gente que não nos conhece. Tem coisa melhor? Não, não tem coisa melhor, né? Essa frase aqui foi de qual podcast mesmo, Felipe? Foi do... Multiverso Menos. Multiverso Menos, exatamente, que é o meu podcast favorito. Multiverso Menos é o podcast que a gente levou mais tempo pra produzir, que deu uma estreta. Deu uma estreta escudo. Fun fact, eu dormi no final dele. E mesmo assim ficou bom, ó. Famoso adoramos cagar a regra, diz a Letícia. Eu já quero ouvir mais, então toma mais um aí pra você, né? Essa semana, inclusive, vai ter dois, vai ter esse e vai ter um no fim de semana. Para, tudo para, Valdir, para esse menino com essa voz maravilhosa que tá aí rosteando o programa de hoje, porque agora nós temos um momento especial, um momento carismático, um momento que quem ganha o presente é você. Hoje é o seu momento de brilhar, você que dedicou seu tempo, você que tá aí. Fala assim, ah, eu quero dar pitaco também, tá? Ai, botine, bicha. Então você foi, você escreveu seu e-mail, você contatou a gente nas redes sociais, tudo no Facebook, no Instagram. Já teve gente mandando coisa aqui pelo WhatsApp e que, inclusive, até por e-mail. Valdir, fala pra eles qual que é o e-mail pra mandar contato pra gente. É podcast@multiversomais.com. Exato, mas se você é jovem, não sabe como funciona um e-mail, você pode... Uai, hoje em dia o jovem não sabe o que é um e-mail. Hoje em dia só quem usa e-mail é quem trabalha quem na trabalha. Firma, é que fica mandando... O Almeida do financeiro me mandou um e-mail. Então pra reclamar que o joguinho não tá funcionando, né? Vou mandar aqui um e-mail pra Riot pra reclamar aqui que o cara tá trolando. Vou escrever uma carta muito nervosa pra Rito Gomes. Bom, vamos começar aqui então com um consagrado meu. Na verdade, assim, não pessoalmente não conheço o rapaz, mas é o Fernando, ele que reside em... presta atenção nisso, Valdir. Ele que reside em Toronto, Canadá. Ele que olha aí, viu? Estamos aqui atingindo a população em níveis worldwide, em níveis globais. E ele mandou em inglês ou em francês? Nos dois. Não, mentira. Porque aqui, assim, você compra uma lata de feijão, vem escrito duas línguas. Mas ele pegou, mandou aqui a cartinha. Ele falou assim, mano, gostei muito do podcast de vocês, achei tudo muito divertido. Ai, muito obrigado, a gente se esforça. E aí ele disse, mano, e depois mano com todas as letras em caps lock, uma coisa que vocês deveriam falar, que tá super na moda, é a teoria do Homem-Formiga subir na bunda do Thanos. Meu Jesus. Olha aqui, o Fernando, realmente essa é uma teoria muito válida, mas isso aqui é um podcast de família, a tradicional família brasileira. Então a gente jamais falaria de Homem-Formiga subir em cu de Thanos. A gente falaria do Homem-Formiga sendo introduzido na cavidade anal do Thanos e aí se expandindo seu tamanho para poder... pra atingir o pedido tertinho aqui que a gente sempre quer. Ele pegou e falou assim, tô aqui ouvindo também o podcast de cinema, achei muito bom, muito informativo, vocês destruíram a minha vida. Caralho, bom, não era muito bem essa intenção, mas ele disse aqui, destruiu a vida porque agora eu começo a reparar mais nas coisas do que estão acontecendo na tela. Cara, você não viu nada ainda, quando a gente começar a ensinar o resto, aí é que o bagulho vai ficar... Não, em breve a gente vai fazer mais disso daí, a gente quer dar mais pílula azul, né, pra todo mundo. Espera você começar a entender o que é CG bom e o que é CG ruim pra você. Nossa, aí acabou. Não, depois você vê desenvolvimento de personagem, estrutura, essas coisas, pô, aí acabou realmente. Só vai ser a Dan Slender daí pra baixo. Bom, muito obrigado, o Fernando, aqui por esse seu comentário, esse seu feedback. Não é sempre bom a gente ter esse contato de volta com o nosso querido ouvinte, mas aparentemente teve mais uma pessoa aqui que mandou o seu comunicado aqui pra gente. Quem foi que mandou? Exatamente. Quem falou aqui foi a Adília, que disse, cara, adorei o podcast. Lorraine Dias tem uma voz incrível. Risos, risos, risos. O filme não foi sensacional como Guerra Infinita, mas nem tinha como ser. Ela tá falando, no caso aqui, da Capitã Marvel. Foi basicamente um episódio para introduzi-la no universo. Gosto também da parte em que a figura feminina é presente. Piloto, mulher, negra, mãe, solteira. Pra mim, Maria Rambeau foi a melhor representatividade do filme. Beijinhos de luz. Que bonitinha, que gracinha, que coisa mais fofa. Muito obrigado, Adília, você também. A gente fica muito feliz com o seu comentário de volta. E lembre-se, vamos reinventar aqui. Reinventar não. Você quer mandar o seu feedback e, melhor ainda, ter o seu comentário lido aqui para toda essa vastidão imensa de pessoas que estão ouvindo, para poder também ter o seu pitaco divulgado. Exatamente. Quer reclamar da gente, fica à vontade também. A gente vai ignorar. Exato. Reclama que a gente vai, pega e talvez nem ignora, dependendo do humor que a gente tiver. Ou então a gente bota a Letícia aqui para destruir o seu comentário. Mas, Valdir, passa de novo aí para a pessoa que não estava muito prestando atenção da primeira vez que a gente falou, para entrar em contato com a gente, como é que faz? Vai mandar um e-mail para podcast@multiversomais.com. E se ela quiser mandar pela rede social, pode? É, pode. Vai ficar mais difícil a gente controlar. Não é o ideal, sim, exato. É, porque assim, o que acontece? O Facebook, gente... ele não reúne os comentários, entendeu? Então, se você comentar lá e a gente começar a postar pra caralho no site, vocês vão simplesmente se perder na imensidão de comentários do Facebook. Então, não é legal que vocês façam isso, né? No site dá, no site fica bom da gente ler, e o ideal era e-mail, né? Que o e-mail dá até pra se inscrever em breve. Qualquer forma que você entre em contato direto com a gente, hoje em dia a internet veio mesmo para ficar, não é? Porque você pode entrar em contato direto com a gente, manda um direct no Instagram, se você é jovem e gosta de Instagram, manda mensagem, manda e-mails, se você for uma pessoa conhecida próxima, vende zap também, o que funciona. Quer fazer uma montagem com a cara da gente também? Manda também. Manda também, manda desenho, aqueles colagem de macarrão. Gosto muito de macarrão. Acho incrível. Bom, chega de horário comercial, bora voltar pro que interessa, que hoje o programa tá imperdível. May I have the envelope, please? And the Oscar for Best Picture is presented to... Olá, minhas queridas pessoas ouvintes aqui do Multiverso Mais! É chegada a hora, é chegado aquele momento que todo mundo fica esperando o ano inteiro pra gente poder falar, pra gente poder comentar, que é o quê? O carnaval. Muito bem. Não! Hoje nós não vamos falar, de bloquinhos, não vamos falar de... Qual que é o nome da menina? Jennifer. Qual que é o outro hit do carnaval? Ela é Jennifer. Tem é só esse mesmo? Piscininha Amor. Piscininha Amor. Piscininha Amor. Não conheço. Esse eu não conheço. Isso daí... Esse não chegou aqui ainda. Tem o do bigodinho, mas o do bigodinho é hit do carnaval só pra mim mesmo. Canta então pra nós, pra gente conhecer. Bigodinho fininho, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, eu fiz essa. Essa parte eu não sei mesmo. Ai, droga! Aí cantou a versão light, porque aqui é family friendly. Exato. Nós não vamos falar de nada disso hoje. Nós vamos falar dos Oscar. Vamos falar de TechPix. Exato. Mas ainda estamos no... Bom, vocês ainda estão no Brasa. Ainda está no clima de carnaval, não é mesmo? Um calor assim, do caralho. Mas então assim, pra gente começar esse podcast num clima mais gostoso, eu vou cantar uma música de carnaval em nosso tema. Mas assim, é uma música, Senhor, de carnaval um pouco mais antiga. Vocês lembram daquela da metralhadora? Aham. Uhum. Não. Então eu tô vendo uma versão pra nós, que é aquela assim: não tenho cabo! Não, mentira, não é nem da metralhadora, não. É aquela do Lepo Lepo, mais antiga ainda. Ah, tá. Nossa. Que o rapaz vai assim: não tenho cabo, não tenho net. E se eu quiser ver filme, vai ser pelo torrent. E depois eu vou dar ver todo mundo no multiverso. Felipe, você como musicista é um excelente podcast. Estou sem palavras. É um excelente apresentador. Muito bem, senhoras e senhores, vamos passar dessa parte gostosa. Eu sou Felipe Marcel e hoje aqui na nossa bancada, aquela bancada de formação clássica, formação original, a bancada estratégica e fixa aqui no multiverso. Eu sou Felipe Marcel e aqui do meu lado direito, ele que é o menino responsável por fazer isso tudo acontecer, que edita a maior parte do nosso podcast, Valdir com W. Eu queria ter ido ver o filme do Pelé. Esta voz aveludada é de Letícia. Eu mesma. Bom, eu queria olha a não voz ter dela, ido... gente. Eu queria não ter ido ver Nasce Uma Estrela, porque eu poderia ter economizado várias lágrimas, mas é isso aí, galera. É pra isso que a gente se hidrata também. E também hoje temos mais uma vez a nossa querida participação de Gustavo. Ah, porque o Rami Malek, caralho. Puta que eu pariu, acho. Eita! Eita! Nós vamos não, Gustavo, tá querendo adiantar, gente. Segura, segura. Letícia, hoje é o seu dia. Hoje você pode pedir a nossa música de abertura pra gente começar isso aqui. Nossa, que música de abertura eu vou querer? Eu não pensei, vocês podiam ter falado isso pra mim antes pra eu pensar, né? Ah, a gente vai assim na coisa. Põe mas a aqui é tudo improviso. Música dramática que coloca sempre em vídeo de derretimento de calota polar. Caralho, eu não sei nem do que você tá falando. Nossa, vocês sabem, se vocês só, eu só não sei o nome da música pra te passar, mas quando eu catarola. Mostrar... Catarola. Vou botar aquela... Tá, tá, tá, tá. Serve também, mas essa não. Eu tenho que procurar depois. Eu acho que é alguma música do filme do Mr. Nobody, porque eu ouvi lá a primeira vez. Eu acho. Toca o bar. Eu sou péssima pra essas coisas. Achei que você ia pedir a Shallow. É Shallow? Ai, não, é Shallow. Me faz chorar. Nossa, me faz chorar com gosto ainda, é sério mesmo. Eu chorei assistindo um vídeo depois da apresentação do Oscar. Bom, o negócio é o seguinte: o Oscar já rolou, todo mundo já sabe quem ganhou, quem perdeu, quem que, né, quem que você acha que. Ah, mas esse rapaz. A opinião das pessoas importantes, todo mundo já sabe também. Exato, e agora a gente vai dar a nossa. Não é? Não, agora a gente veio aqui só pra falar merda mesmo, porque. A gente veio aqui pra mostrar que a gente sabe melhor que os outros e que, assim, eles deveriam ter ouvido a gente e sentir falta de The Rock nessa premiação aí. Exatamente. É o dia que The Rock foi apresentar o Oscar. Exato. Meu irmão, isso seria genial. Imagina ele entrando. It's okay, okay, welcome. Aí ele vai apresentar a melhor ator, ele desce... De um lugar, pula no, de uma corda, assim, balança, cai de pé, ainda faz... Ah! Não, mas esse eu... Alguém, vocês chegaram a assistir a cerimônia ou não? Não. Eu vi a cerimônia. Eu vi partes. Eu vi mais ou menos a partir do segundo prêmio em diante. Teve mesmo um negócio assim que não teve um apresentador fixo na coisa? Sim, isso é uma parada muito legal... que não teve nenhum apresentador fixo, eles foram rodando o tempo todo quem estava apresentando, e eu achei que ficou menos chato de ver. Porque você não enjoa de quem tá falando. Quando tem um apresentador fixo... É, não sei que você põe o Neil Patrick Harris, que aí vai ser maneiro o tempo inteiro. Mas o problema do apresentador fixo é que o cara tem que ser muito bom, porque se ele não é muito bom, você fica enjoado de ouvir a voz dele. Tem que botar o Felipe. Bota o Felipe isso, lá. Que... Isso. É pra apresentar os Oscars. Vai ficar show. Mas ainda mais até porque, porra. O Felipe já ia entrar no palco, porra, e todo mundo... Não, mas é igual teve um vídeo lá do Porta dos Fundos que eu falava assim, mas vai chamar quem? Vai chamar o... Ah, vamos chamar o Kevin Spacey. Puta, não dá. Não é? Ele tá envolvido no coisa. Vamos chamar o Jack Sparrow lá. Como que ele chama? O Johnny Depp. O Johnny Depp. Puta, também não vai dar. Chama o Mel Gibson, porra, também não dá. O Mel Gibson fica falando um monte de merda o tempo todo, também não dá. Chama o Tom Cruise, o Tom Cruise é cientologia. O Tom Cruise é um maluco. É maluco. Vamos chamar o James Gunn, também não dá. Então, porra, fica, né, não tem muito cast mais pra fazer. Então, tá ficando assim, sem opção. Chama vamos chamar a Liga da Justiça. A Liga da Justiça é muito ruim, mas chama. Chama a pessoa vai, fala rapidão e vai embora. Pra não ter tempo de falar merda no negócio. Exatamente. A pessoa entra, fala, The Oscar goes to e pronto, acabou. Eu não sei vocês, mas eu não tenho muita pretensão de falar aqui de prêmios técnicos, não. Ai, de edição de som, vá, caguei. Eu acho massa, acho válido. Acho que o único legal de citar é aquele de melhor animação. Sim, não. Esqueci o nome, como que chama? Efeitos visuais. Efeito especial. Não, isso daí sim. Efeitos visuais. Assim, a gente pode também falar pelos ganhadores. Esse Oscar, tivemos um filme com 4 Oscars, que foi Bohemian Rhapsody, e 3 com 3 Oscars. A gente pode, talvez, ir por filme, falando o que cada um ganhou, falando se concorda ou não, ou pelas categorias mesmo. Vamos começar então já com o melhor filme, para já tirar isso da frente, e a gente já, não é? O que você acha, Valdir? Vamos que vamos. Inclusive, então vamos que vamos. Eu quero deixar aqui registrado que eu nunca ouvi falar desse filme na minha vida até a cerimônia do Oscar. Eu acho que ele nem passou aqui na minha terra. Eu tinha visto o trailer quando eu fui ver A Star Is Born. E eu falei, que legal! Aí depois eu fui assistir... Que legal, o livro verde. Não, mas... você vê o nome do filme só no fim do trailer, né, queridíssimo? Se não, você é o contrário. Se você me conta. Aí eu achei bacana, mas depois eu perdi um pouco do tesão quando eu fiquei sabendo que a família tava, tipo, querendo entrar com processo contra o cara que fez, porque disse que era mentira, não sei o que lá. Porque, querendo ou não, né, o filme é contado pela visão do motorista, que era assumidamente um vigarista, né? Então, a família não ficou muito feliz. Vamos começar, então, com os... Vamos, pelo menos, citar todos os indicados para a gente poder, não é, ter um pouco mais de embasamento aí nessa coisa. Os indicados para melhor filme esse ano são o Pantera Negra, Infiltrado... Calma, viado! Deixa eu acabar de falar um negócio aqui. Depois dá pro taco. Porra! Pantera Negra, Infiltrado na Clã, Bohemian Rhapsody, A Favorita, Roma, Nasce Uma Estrela e Vice. Eu não sei vocês, mas desses daí eu assisti 1, 2, 3, 4, 5 desses filmes. Pô, tá, tô bom até. Pô, assisti a maioria. Tá bom, muito bom, na verdade. Já pode mandar todo mundo calar a boca e falar. Esse 4 só. Assiste 3. Vamos começar então já falando do Pantera Negra, que já tô assim sentindo que alguns de vocês podem não ter concordado com essa indicação aí. Cara, essa indicação foi política só, cara. Tipo, não. O filme não é metade do que eles estão dizendo que é. Não. Pantera Negra foi bom. Não, porra, vai dizer que Pantera Negra foi melhor do que a Guerra Infinita. Mas aí que tá um problema, Valdir. Guerra Infinita, ele é bom pra quem acompanhou todos esses 10 anos. Guerra Infinita como um filme solo, a pessoa que nunca viu nada antes não vai entender porra nenhuma. Agora Pantera Negra... Exato, ele funciona por si mesmo, ele funciona sozinho. Não é política, Valdir, porque assim... Se você parar pra pensar, todos os filmes do Oscar têm alguma mensagem. Qual é a mensagem de Guerra Infinita? Tem que matar o Thanos. Parabéns. Não, mas eu falei, eu citei ele só porque é o mesmo tema, né, de super-herói e tal. Aquaman também tem algumas mensagens legais, porém não tem um roteiro como o Pantera Negra tem. Todo mundo que tá ali indicado, ele tem um porquê de estar. Não é só por razões de fora do mérito. Eles têm um mérito pra tá ali. O que se escolhe o melhor em relação aos outros, entre os que foram escolhidos, um se destacou mais. Não vi Green Book para falar se destacou mais do que os outros. Acho que, talvez por ser um filme mais artístico, ele pode ter levado o Oscar de melhor filme. Eu vejo umas diferenças muito grandes entre os indicados antigos assim, e os de agora. Antigamente, para você assistir a lista do Oscar, você tinha que realmente gostar de cinema assim, muito diferente do mainstream, e você tinha que ter muita paciência. Sim, isso é verdade. Porque assim, a maior parte era um filme chato pra caralho. Por exemplo, Roma. Roma é um filme extremamente pesado. Eu comecei a assistir, eu não terminei. O que eu mais escuto é: ah, você viu Roma? Aí a pessoa responde assim: não, achei chato. Aí a outra responde: ah, mas é muito legal a mensagem. Tenta assistir até o final. Tipo, tenta. A pessoa já vê que o filme é preto e branco, já vai... Principalmente brasileiro tem muito preconceito. Aqui pior ainda, porque o povo não gosta de assistir nem filme legendado. É, meu, é complicado. Porque aí você vê, tipo, tem Roma, aí tem The Favorite, que eu nem sei, eu ainda não sei, eu tenho que pegar pra assistir. A favorita pra mim é aquela novela da Globo lá. Viu? Muito boa, por sinal. Na mesma categoria você tem Pantera Negra, Bohemian Rhapsody e Nasce Uma Estrela, que são filmes pro público, assim, normal. O grande público, pra massa. Cinema se divertir mesmo e que não está buscando uma mensagem, mas que no fim passa uma mensagem, entendeu? E assim, a gente vê que ainda existe um pouco da tradição de indicação. Por exemplo, o Vice é um tipo de filme que sempre vai estar no Oscar, porque fala da história americana. Falando da história americana, vai estar no Oscar. História americana com transformação de ator e take de câmera muito próximo pra mostrar que o ator não é mais o mesmo, meu, é Oscar. Melhor explicação de todos os tempos. Eu nunca vou esquecer. De quando estavam contestando sobre o Matthew McConaughey e o Jared ganharem como melhor ator e melhor ator coadjuvante no Oscar. Porque era um filme de baixo orçamento, que foi feito em um mês e meio para não ter que alugar mais tempo da câmera. Todo mundo falou assim: meu, os caras emagreceram 20 quilos, ficaram um mês dentro do personagem, não sei o que lá. É disso que o Oscar gosta. E realmente é disso que o Oscar gosta. O trabalho duro, a meritocracia. Exato! Uai, não teve o Sniper americano que ganhou? Sniper outra vez, é outro exemplo. Sim. Nos Estados Unidos esse filme se chama só Sniper? Boa pergunta agora. Boa pergunta. Então, ó, tivemos lá o Pantera Negra, que todo mundo já assistiu. Alguns falam: ah, mas não precisava estar lá. Eu queria o Guerra Infinita. Tá bom, mas a gente já passou dessa parte. Chora agora, lá, chora mais. Vai chorar pra lá. Chora mais. Vai. Curte aquele diretor, o M. Night, chora mais lá. Meu Deus do céu. Nossa, foi muito ruim. Enfim, e tivemos também Black Klansman, ou Infiltrado na Clã. Vocês assistiram? Não. Não consegui assistir. Mas os meus amigos assistiram e amaram. Olha, eu assisti ele no Réveillon aqui em casa. Cara, que filme. Não, porque eu tava doente pra caralho, aí não consegui viajar. Puta, tinha pagado viagem, paguei lugar pra ficar nas Cataratas do Niágara. Paguei. Nossa. R$200, joguei fora, porque eu tava morrendo aqui em casa. Enfim, assisti o Infiltrado na Clã. Puta, que filme da hora. Que filme bem feito. Que bela filme direção. Formoso. Filme bonito, filme bom, filme formoso, com uma história interessante, uma pegada, com coragem de dar tapa na cara dos negócios. Bom, o que eu vou dizer aqui não é bem um spoiler, porque não afeta em nada a história. Bom, você sabe que a história é de um policial negro lá nos anos 60 que se infiltra na Ku Klux Klan americana lá pra poder, né, acabar com os... Tem algo de real nessa história? Tem. Oh, e sim, existia a Ku Klux Klan. Não existe o parceiro que tem que ele arranja no filme, né? E do meio pro final, grande parte dos eventos foram criados para dar sentido no final, né? Mas realmente existiu. Ele é baseado em alguns fatos reais, sim. Algumas partes da história realmente aconteceram, não exatamente do jeito que ele fala. E algumas pessoas ali também não estão, algumas pessoas são inventadas e tal. Mas, por exemplo, o nome do chefe da Ku Klux Klan era o mesmo, que é um maluco que tá vivo, inclusive, até hoje agora. E que, inclusive, manifestou, eu não diria apoio, mas pelo menos, assim, uma simpatia, uma empatia com um presidente que se elegeu em um dos países da América do Sul recentemente aí, tá ok? Mas, assim, pode ser coincidência. Mas eu não sou especialista. Depois, assim, que o filme acaba, você fica com uma sensação boa, que você fica assim: ah lá, olha aí, feio, ó, racismo é errado, é feio ser da Ku Klux Klan, eles são ruins, etc, etc. Mas isso é uma coisa que acontecia lá nos anos 60. Pelo menos hoje em dia a gente não tem esses papos de neonazista, de gente maluca andando na rua e tal. E aí depois que o filme acaba, ele tem uma cena pós-créditos. E nessa cena pós-créditos, são cenas e depoimentos e pessoas dos negócios dos neonazistas que tiveram nos Estados Unidos há um ano e meio atrás. Então, ele acaba te dando um soco na jugular, falando, olha aí, filha da puta. E você achando que isso era coisa que não tinha mais hoje em dia? Tó, ano passado. Ué, a gente teve um exemplo essa semana no Brasil. Lá em Salvador, um homem... É o cara do banco? É, ele foi até o banco falar com o gerente dele... Pela, tipo, 30ª vez. E ele ficou 4 horas esperando atendimento. Claro, sim, a gente só ficou sabendo da visão dele. Mas eu acredito que a visão do gerente não vai ser válida. Porque toda a situação é errada. Tipo, você deixar uma pessoa esperando, sendo ela de cor ou não, é completamente errado. E aí, tipo, o que aconteceu foi... Ele foi e chamou a polícia. A polícia falou, vamos até a delegacia pra tomar depoimento e abrir um inquérito. Aí eles foram. A hora que eles chegaram no térreo, diz que... Tipo, dizem testemunhas que o gerente virou pro policial e falou, se ele não for algemado, eu não vou. Eita, tipo, por que ele quer algemar uma pessoa que... Teoricamente, só tava esperando atendimento. E que desceu até o térreo de maneira pacífica. Porque se ele tivesse feito alguma coisa, ele não queria ter descido pra ir pra delegacia. E aí o PM falou, tipo, por quê? Ele falou, eu não lido com gente desse tipo. Eu quero que ele seja chamado. Nossa. Então, é claramente um ato racista que tá sendo investigado e tudo mais. E o final desse... E, tipo, só ficou famoso, tipo, só veio pra mídia porque foi um final violento. Ele cometeu racismo, o policial acatou a ordem do gerente, foi tentar algemar o homem, e o homem reagiu, e o PM deu um mata-leão nele. Na frente da filha do garoto... Do... Na frente da filha do caraco. A filha tava gravando. Entendeu? Então, tipo, a gente só ficou sabendo porque teve um final violento. Mas quantas pessoas não são humilhadas desse jeito e, tipo, deixa passar porque não tem o que fazer? Tipo, não é... A gente acha que é normal, mas, tipo, que a gente tá livre desse mal, né, entre aspas. Mas, tipo, meu... Tá tão enraizado na nossa sociedade, infelizmente, que se a gente não fala, não percebe. É porque no Brasil não tem, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que no Canadá também deva ter, existe tipo a temporada pré-Oscar, que é quando os filmes que vão concorrer ao Oscar normalmente saem, pra ter tempo da bancada do Oscar, tipo, analisar. E eles não terem sido lançados muito antes para serem esquecidos, entre aspas. É geralmente novembro. É, tipo, chega a época de dezembro, assim, ainda tá no ápice. Então o pessoal, tipo, vai pro cinema, pega uma semana, vai pro cinema e assiste todos. Aqui, para você fazer isso, você tem que baixar no torrent, porque demora meses para chegar aqui. E tem isso também. Eu tenho quase certeza que o Green Book não veio aqui pro Rio de Janeiro. Quase certeza. Imagina. Na verdade, pode ter vindo, mas deve ter ficado nesses cinemas especializados. Laterais. Cinema de arte. Se a pessoa quer assistir, infelizmente, ela não vai conseguir dar a bilheteria pro filme, porque ela vai ter que baixar. E aí, se a gente baixar, a gente ainda é punido. Ainda tá cometendo crime. O próximo filme, então, que a gente pode falar um pouco é justamente do que ganhou o Green Book. Ninguém aqui assistiu, mas eu fui saber sobre esse filme. Bom, a história parece que é do músico negro nos anos 60, muito elegante, muito bacana e tal. E ele foi fazer uns shows lá numa parte fodida dos Estados Unidos, lá no sul. E aí ele precisava de um motorista, alguém que fosse meio local, conhecia... Não, o problema não é que a parte do sul era fodida, é que o sul dos Estados Unidos sempre foi muito racista. É, só lembrar da Guerra Civil Americana. Da Guerra Civil deles, O sul era a favor da escravidão. E aí ele arruma um motorista pra acompanhar ele lá e tal. E que, inclusive, o filme se chama Green Book porque diz que nessa época tinha alguns estabelecimentos só que eram, tipo, black friendly, saca? Então, eles tinham uma cartilinha verde de como que os pretos tinham que se comportar para ser aceito ali naquele grupo. E que essa cartilha era verde. Então, alguns motoristas e empresas, assim, tinham se livrinho verde aí. Como ser negro nos Estados Unidos. Exato. Esse daí, ninguém... Olha, de todos os apostas, de tudo que eu vi, ninguém apostou no Green Book. Eles apostaram no Roma e no Black Landsman. Eu, particularmente, estava apostando no Vice. É, não, esse daí teve muita coisa estranha e disruptivas nesse negócio. Mas eu assisti Vice e eu achei do caralho. Puta filme bom. Muito fala, nossa, velho, um filme sobre um vice-presidente dos Estados Unidos. Nossa, isso é chato. Não foi. E também temos um outro aqui, que é Letícia, seu momento de brilhar agora. Que é Bohemian Rhapsody. Ou o filme do Queen. Eu achei um filme com um tom muito bom, assim. Um tom foi saudoso, mas, tipo, só tiraria um pouco do tom de culpa que eles deram pro assessor do Fred, que me escapou o nome agora dele. Porque, obviamente, tudo que o Fred fez não foi por causa dele, foi porque o Fred tava deslumbrado pra caralho. Ele não participou de 1 milhão de orgias e não sei o que lá, porque o outro falou, ai, vamos lá. Não, ele foi porque ele quis. O filme errou nesse ponto de ter dado um tom de culpa, tipo, a culpa foi dele. Uma pessoa adulta não faz as coisas ninguém porque o assessor mandou. Ninguém vai pra putaria do caralho, obrigado. Exato. Isso me deixou um pouco brava, mas eu entendi porque eles precisavam de um momento de ruptura que não existiria, que foi aquela cena dele na chuva e tudo mais. E foi uma cena muito bonita. E o que eu gostei foi que no final eles não se aproveitaram, sabe? Eles poderiam ter se aproveitado pra fazer todo mundo chorar pra caralho. Tipo, ah, vou mostrar o Fred no fim da vida e tudo mais. Não, eles terminaram o filme de uma maneira respeitosa, de uma maneira saudosa. Ficou bonito, sabe? Fez bem. Sabe quando você assiste e dá um quentinho no coração? Nossa, eu assisti, eu saí cantando do cinema. Exato. Eu saí feliz pra caralho. Meu, e foi muito engraçado, porque quando eu fui assistir Bohemian Rhapsody, eu fui com uma amiga minha. E com um amigo. E aí a gente foi num cinema aqui em São Bernardo. Que pra quem não sabe, eu moro em São Bernardo do Campo. E a gente foi aqui, né? E tava uma chuva do capeta, velho. Tava chovendo muito. E acabou a luz do shopping. E o cinema tinha gerador. Só que ele demorou um tempo pra começar a funcionar. Então o filme parou. E parou bem na cena em que eles estão isolados pra gravar o filme. E aí tem uma cena em que o cara dá em cima do Fred. Ele tenta beijar o Fred, sabe? Foi bem nessa cena. Segundos depois de que ele tentou beijar o Fred. E aí, tipo, todo mundo tava tipo, quê? Quê? Eu não acredito. Aí a hora que foram voltar, o carinha da sala de projeção desceu lá na frente e falou assim, vocês querem que volte ou que continue de onde parou? Aí todo mundo, volta! E, tipo, ele voltou, acho que uns 5 minutos. O cara voltou muito. Então, eu assisti um pedaço do filme 2 vezes. Eu tava, tipo, yes! Foi, tipo, um pouco antes das eleições, né? Então, o meu amigo, agora que caiu a luz ali, é o governo! O governo já está censurando as coisas, tá ok? Eu vejo esse filme mais como uma homenagem à banda e um fanservice do que como tipo, uma biografia de qualquer coisa. Então, assim, eu, pra mim, que eu sou fã de Queen, eu gosto muito da banda e tal, mas eu não sou muito bom, assim, ah, em tal ano que foi isso ou tal, isso pra mim não importa. Mas pra quem importa, viu que tinha muita coisa discrepante nesse filme. Ordem cronológica errada também. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você. Como o filme em si, ele é fraco. Lembra quando a gente gravou lá do Regras de Roteiro e tal, de umas coisas que são tecnicamente certas e erradas? Esse filme tem muita coisa de errado. Alguma pra citar, assim, de exemplo? Bom, toda a construção de personagem... A hora que a gente falava que ele não tinha um tom, ele não tem, assim, um ritmo que ele quer definir. E eu vou explicar o porquê. Porque Queen é o ketchup do cinema. E quando eu digo o ketchup é o seguinte, não tem nada, absolutamente nada que você coloque Queen que fique ruim. Pá, é Queen e David Bowie. O trailer do Esquadrão Suicida é isso, cara. É, sim. Exato. Botou Exato. Queen, ficou... Caralho, a gente tem que ver esse filme, tom, não sei o quê. Queen. E o ritmo da música tá batendo com o barulho da bala, não sei o quê. Vocês acham que o filme, ele foi bom porque ele é um filme bom ou porque vocês são fãs do Queen? Porque eu sou fã do Queen. E não tem a menor dúvida. Eu não sei opinar, porque eu não sei separar a minha opinião de super fã do... Gente, pelo amor de Deus, eu de vez em quando eu coloco o show do Rock in Rio, do Queen, aqui em casa, tanto que tem. O que tem o Adam Lambert, choro. Então... Isso porque o Adam Lambert não chega nem aos pés do Fred Mercury. Não, mas o Adam Lambert faz uma coisa muito certa, que é respeitar a memória dele. Então, gente, no começo do filme, era que o Rami aparece pela primeira vez, eu, tipo... Eu arrepiei pra caralho. Ele é um bom ator médio. Ele é bom. Ele é um bom ator. ele é de médio pra bom. Médio pra bom. Varia do filme. Eu achei ele muito top. Meu Deus, os trejeitos, gente. O jeito de se mover. Ele treinou o jeito que o Fred se movia no palco. Você coloca... Meu, eu fiz isso. Eu saí do show, eu coloquei vídeo dele cantando em alguns lugares diferentes, tipo Montreal, esse tipo de coisa. Os trejeitos eram iguais. Tipo, parecia que ele tava atuando com uma televisão na frente, copiando os movimentos, porque ele fazia igual. Mas eu tava pensando nesses dias, assim, qual que é a diferença de uma boa atuação e uma boa imitação? Porque assim, eu achei o Rami Malek como uma imitação de Freddie Mercury perfeita, igual você falou. Também. Só que é o seguinte, alguns detalhes de atuação no sentido de expressar a emoção, eu concordo, a questão de performance, excelente. Agora, na questão de demonstrar sentimento, de passar o que o personagem tá passando, aí já nem tanto. Depois de ver o filme, eu fui pesquisar o que o pessoal tava falando. Eu fui ler o livro. Assim, não, nem tanto. Muitas pessoas falavam muito mais de filme do Queen do que o filme tem em si. A impressão que eu tive é que esse filme só ganhou força porque ele é do Queen. Uai, gente, é igual a gente falou, se Queen em pequenas doses já toca qualquer coisa, imagina um filme todo do Queen. É lógico que ele vai ser empolgante pra caralho. A minha dúvida é que, assim, será que o Bohemian Rhapsody, ele realmente tinha que estar na categoria de melhor filme? Não é porque meio mundo ama tanto o Queen que fez ele chegar até ali? Mas eles fizeram isso de propósito também, né? Eu acho que a ideia do filme era essa, de pegar a galera no saudosismo. Aliás, essa é a ideia de qualquer biografia, né? Não, qualquer biografia. Qualquer biografia que ainda tem pessoa viva ou pessoa próxima viva. Porque, imagina, o cara podia ter feito isso daí como biografia e ter fazido um... Não, fazido não, fazido. Fazido foi foda. O cara, quando vai pro Canadá, o que acontece? Você falou fazido, chega a tremer aqui. Nossa, ainda bem que eu vi na hora. Bom, o que ele podia ter feito, um sensacionalismo gigantesco, incorporar o Geraldo lá em Guatarde e fazer... Olha, de novo. Ter feito todo mundo chorar e fazer aquela coisa pesada. E drogas. Isso é o que eu falei do final. Igual o filme do Cazuza, né? O filme do Cazuza é pesadíssimo. Fechou, tipo, pra cima. Você fechou empolgado. Então, aí que tá. Estão preparando uma suposta continuação, né? Ah, duvido. Não, continuação, tiro no pé, gigantesco. Duvido, né? Eu também acho. Eu acho horroroso. Não tem nada o que acrescentar. Tá, qual que é o próximo? O próximo é Stars Born? Isso. Eu achei bom. Eu gostei de Stars Born. Eu chorei tanto. Eu e a Borô fomos juntas. Pra quem não viu o último episódio ótimo. O último podcast aqui do canal. É um episódio. É uma amiga minha que fez rádio e televisão e ela me carrega pra todos os eventos de cinema existentes. E a gente foi assistir juntas, só as duas, assim, fomos, vamos. E fomos no cinema, tipo, na estreia. E, meu, fora de brincadeira, a gente chorou tanto que no final, assim, na ceninha que o personagem tira o chapéu e põe na mesa, olha, eu tô arrepiada só de lembrar, a gente encostou uma na outra e começou a soluçar, a gente soluçava de tanto chorar. Eu juro, eu achei que a moça do nosso lado ia oferecer um lenço, porque a gente chorava muito alto. E tipo, não tinha como, sabe? E tem muitas cenas assim, muito sutis, sabe? Tipo, você sabe que tá acontecendo alguma coisa, que tá mexendo com o psicológico dos dois personagens, mas não é explícito, sabe? Tipo, eles não precisam discutir pra você perceber que o personagem do Bradley tá ficando depressivo. E você entende quando as coisas acontecem. É muito visível. Não, é visível, mas tipo, não existe... visível assim, de, na atuação, no sim, é bem... sim, é. Exato. Tipo, eles não precisam falar, você está ficando depressivo. Você tá ficando alcoólatra. A cena em que ele tá se tratando e ela vai visitar ele. Meu, que cena linda. O filme é de uma delicadeza muito bonita. E as atuações estão muito boas também. Sim, o Bradley Cooper tá bom pra caralho. Mas o que eu ouvi de gente falando, ai, a Lady Gaga fez a Lady Gaga. Ai, a Lady Gaga. Não tem expressão. Meu, gente, essa mulher, pelo amor de Deus, gente, a Lady Gaga, tipo, eu assisti a biografia da Lady Gaga na Netflix. Quem não assistiu, assista, é muito boa. Não é uma biografia, é tipo um documentário, né? A Netflix gosta de fazer esses documentários e tipo, ali você vê a Lady Gaga, tipo, que ela é super ativa. Como ser humano. Que ela é foda, né? Exato. Depois, exato. Quando você assiste o filme, você vê que, tipo, você vê a Lady Gaga porque ela é muito famosa. Mas ela não tá sendo ela ali, porque a personalidade é completamente diferente. O jeito que os dois se olham, você vê que, tipo, parece que é os personagens ali cantando de novo, sabe? Sim. E até a cena dos dois nos bastidores, o jeito que eles eram em entrevista. Você via que tinha ali um usamento. Uma química do caralho, né? É uma química muito boa. Tem certeza que eles transaram. Porra, caralho. Mas pelo amor de Deus, é certo. Vai. E não foi avessando. Não precisa chegar tanto. Imagina que honra. Viu? Dá pra você parar de pensar com o seu pau? Que saco. Só que os dois atuarem bem e terem química, eles precisam ter. Não. Mas ia ser legal pra caralho, cara, se eles ficassem juntos. Ia ser legal, com certeza, mas não é um pré-requisito. A música Shallow, eu fiquei uma semana sem conseguir escutar, porque, por exemplo, a Star Is Born, eu não sei o que aconteceu comigo, que eu fiquei numa ressaca moral absurda. No dia seguinte... Você se identificou com alguma merda, cara. Alguma coisa aconteceu. Não, isso é certo. Eu já tive depressão durante muito tempo. E quando eu vi as coisas acontecendo, tipo, já pensei em suicídio. E é exatamente o que acontece ali. Você começa a se preparar para as coisas acabarem. Então, a hora que ele colocou... Nossa, é absurdo. O Spotify tem a playlist do filme feita pelo staff. Então, tem algumas partes em que é diálogo. E tem o Shallow, versão inicial... que é do primeiro show, e tem o Shallow versão final, que é ela sozinha. Meu. Nossa, é muito diferente. É triste, é pesado. É pesadíssimo. E, tipo, eu tava ouvindo, no dia seguinte eu fui trabalhando, assim, mexendo em planilha e chorando ouvindo a música, porque eu lembrava a cena, sabe? Inclusive, a versão do Oscar não passa nem cheiro. Não passa. Não passa. Foi lindo, mas... Foi bonito por conta dos dois juntos, né? Mas musicalmente falando... Não, mas uma coisa assim que eu gostei bastante foi que eles não glamuratizaram o suicídio. Graças a Deus. Porra, tá, já passou da hora de parar com essa... Nossa, eu fiquei muito puto aquele do 13 Reasons Why. Nossa, cara, eu tenho um ódio desse negócio, você não tem noção. Eu também tenho muito ódio dessa série. O do Star Is Born, ele foca muito mais na reação de quem ficou. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso, é que assim, eu sou professor e eu tive muitos alunos, sabe, com depressão e pensando em suicídio, não sei o que, porra. E eu fiquei muito tempo conversando com eles sobre isso, né? Porque, assim, não adianta você virar pra pessoa e falar pra ela que vai ficar disso. Tudo bem, né? Deixa disso, não sei o quê. Você tem que... Quando você for conversar com a pessoa, você tem que mostrar que você tá ali, tá ligado? Que a vida continua e que as coisas mudam. E, tipo assim, quando você apresenta uma série, né? Uma peça de entretenimento em que o tema principal é o suicídio... E as pessoas que vão assistir aquilo se identificam e, na real, tá glamour. Porra, cara, e aí vem aquilo de uma forma glamourosa e tal. Cara, o meu Facebook ficou muito tempo com imagenzinha de glamour, né, do pessoal glamour, como é que se fala isso? Glamoratizando o glamorizando. Meu, é só você ver que teve uma época, nessa época, tinha tutorial. Direto. E hoje em dia, graças a Deus, aparentemente as pessoas se conscientizaram. Esses dias eu vi no Instagram, tipo assim, o que fazer quando você pensa em se machucar? E, tipo, não glamoratizando, mas tipo, mostrando, tipo, ah, toma um banho frio. Aí coloca uma fita no local. Que dá a mesma sensação, puxa. Né? É. Exato, puxa. Ah, é. Coloca a sua música preferida. Isso é maneiro pra caralho. Né, a gente já falou o quê? Hoje a gente tá tranquilo, né? Passou o quê? Só racismo, depressão, ansiedade, glamourização do suicídio. É lógica, né? Né? Então, isso quer dizer o quê? Oscar. Mas vamos então dar uma animada na situação vamos falar das animações que estavam concorrendo esse ano também. Homem-Aranha no Aranha-Verso, o campeão. E Os Incríveis 2, Ilha de Cachorros, Mirai no Mirai e Detona Ralph, Quebra a Internet. Olha só, eu só não vi o japonês. Eu só não vi o Ilha de Cachorros e o japonês. Cara, o Ilha de Cachorros eu assisti. Puta, que filme maravilhoso. Vocês conhecem o Wes Anderson, diretor famoso, e famoso muito por causa do estilo visual dele, que ele é muito simétrico. Ele tem que ter sempre a coisa de um de um lado, um do outro. Dois de um lado, dois do outro. E esse filme, numa característica visual, com todo feito em stop motion... Nossa, ficou fodido. É um filme lindo. Mesmo assim, você não entenda nada, assista ele no mudo. Ele continua, assim, uma obra-prima. É tipo o Mad Max. O que faz o principal o cachorro é o Heisenberg. Ah, sim. O Brian... Brian Preston. E aí você... Como chama o cara do Jurassic Park? Qual? O principal? O caçador? Não. Ou aquele... Não, o... é o Chris Pratt. Não, mas ele tá. Ele que faz o discurso nesse último Chris Pratt. Ah, o. Isso, esse mesmo. Do primeiro. Esse mesmo. Do primeiro. Caracai, escapou. Vai lá, Gustavo. Esse mesmo. Enfim, esse daí. É, acho que tem o Brad Pitt também, tem o Samuel Jackson, enfim. E a história também é muito boa, porque só os cachorros que conversam, só os cachorros que falam inglês, assim, e todo o áudio de humano é em japonês, exceto por uma menina só, personagem que não precisava ter. Então, é muito engraçado, porque os cachorros não entendem nada dos humanos, porque os cachorros estão falando em japonês, então ele não traduziu nada. O filme se passa numa ilhazinha no Japão, lá, que o prefeito gostava de gato e mandou todos os cachorros pro lixão lá. Que filme bonito de se ver. Mas assim, alguém ficou surpreso do Homem-Aranha ganhar? Eu não sei se mereceu, tá? Porque eu não vi todas as animações. Mas é um excelente sinal. Porque se é um sinal de que a Academia finalmente está levando os filmes de herói a sério, né? Não que seja... É, a gente tem aí o Pantera Negra e o Homem-Aranha concorrendo na mesma cerimônia, então isso é muito bom. Porque, por exemplo, o Dark Knight lá de 1900 antigamente, né, eu acho que merecia ter concorrido a melhor filme na época, e na época não concorreu porque não era interessante na época. Então eu acho que isso pode mudar daqui pra frente, né, a gente vê mais filmes de herói, de repente até de maior qualidade por conta. E até o filme que não é filme de herói é o filme de herói, que é Os Incríveis 2. Ah. Sim, exatamente. Mas aí é Pixar, né? Pixar a gente... É, não, a Pixar outro... tem a cota Pixar de todo ano. Isso daí já tá, já vem sendo já. Sendo bem sincero, o Homem-Aranha, no Aranha-Verso, ele realmente mereceu ganhar, não só pela dar mais espaço, filmes de heróis, mas a animação dele é muito boa, é muito cartunesca. Eu ia falar isso, a arte é foda pra caralho. Ele é muito bonito de se ver. E a história é muito boa também. É, todo esse filme eu achei ele meio morto. Achei um filme meio bege. O primeiro ele pareceu muito mais audacioso do que esse segundo, sabe? O segundo parece que eles deram uma freada um pouco e fizeram ele mais a ganhar com açúcar ali. Uma historinha divertida, assim, que não tem nada de errado com ser assim. Ele só poderia ser mais pra frentex. Poderia ser mais, né? Detona Ralph. É um filme bem divertido. Cara, eu achei esse filme muito foda. O Detona Ralph é bem divertido, ele brinca com bastante coisas sobre a cultura da internet, dos jogos, e também a relação, as relações de amizade. Não, mas o que eu gostei muito do Detona Ralph foi o roteiro. O roteiro dele foi muito bem feitinho. Todas as piadinhas, assim, não tinha nada muito óbvio, assim, na sua cara. E elas funcionam 80% das vezes. É porque, tipo, esse filme, pra mim, principalmente... A hora que ele chegou no final, nossa, ele bateu esquisito. Porque isso, pra vocês, eu não sei se muito, mas pra mim, aquilo mexeu pra caralho. Porque eu virei a menina, sabe, a princesinha. É. Que deixou os amigos e a casa e a família que ele tinha e foi para lá e falou assim, não, eu vou lá que eu vou... Essa aqui é a pista que eu quero dirigir, é aqui que eu quero fazer. Nossa, a hora que eu vi isso, eu tava desidratado aqui no sofá. Eu rachei de ter a Pocahontas e toda hora o cabelo dela tá ao vento. Não, mas o que eu gostei muito, como eu disse antes, não é nem tipo, essas piadas mais visuais e óbvias, assim. O que eu gostei é, por exemplo, a hora que eles falam da menina do Valente... Sim. Ela fala com um puta sotaque esquisito e fala, ah, não, é porque ela é do outro lado da família, ou tipo, ela vem do outro estúdio, ela vem da outra coisa, sabe? Eu não sei se vocês repararam, mas depois que como que ela chama a princesinha do Ralph? Vanellope. Depois que ela dá, tipo, um moletom pras princesas, cada princesa tem uma estampa com um trocadilhozinho delas. Tipo, a Branca de Neve tá com uma camiseta, tipo, escrito Poison, sabe? Umas coisas assim... Isso, não. Umas paradas. Eu acabei de ver no Instagram uma notícia que a Star is Born vai ganhar uma versão estendida com 12 minutos. Nossa, estendeu pra caralho. Uma música nova, que é um dueto da Ellie com o Jackson, que chama Clover. Já quero. Letícia, isso também aconteceu com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha vai ganhar uma versão em Blu-ray com mais 30 minutos. Gostei. Vai ganhar uma edição em Blu-ray com mais 30 minutos inédito. Nossa. Ah, ela vou eu comprar. Olha, investiram. Esse 4 não roda? Roda. Ah, então roda. Ótimo. Não, eu tenho uns Blu-ray que eu tenho. O PlayStation 4, inclusive, no lançamento, apesar de ser R$4.000, era o Blu-ray player mais barato que tinha. Incrível que pareça. Culpa desse governo do PT que tava lá. Eu gostaria de falar de uma categoria que eu gostei muito da premiação, que eu achei bem merecido, que foi a de melhor trilha sonora. A melhor trilha sonora concorria Pantera Negra, Infiltrado na Clã, Se a Rua Bale Falasse, Ilha de Cachorros e Mary Poppins. E o vencedor foi Pantera Negra. Pantera Negra ganhar foi muito interessante, porque toda a trilha sonora, ela foi muito pautada na cultura africana. Todos os sons que você ouve durante o filme são de instrumentos africanos. Isso é maneiro pra caralho. A trilha sonora acidental do filme é foda demais. E, assim, Pantera Negra nessa foi muito significativo. Foi uma valorização muito grande da cultura africana. E realmente fiquei muito feliz de ter ganho. Não, mas vocês viram o que ganhou de animação curta? Não. Aquele do bolinho japonês, né? Que na verdade é o filho. Gente, isso. Bizarro. Na verdade se pronuncia Bao. Que inclusive é muito gostoso, viu? Eu assisti esse curta no cinema quando fui assistir. Acho que quando foi assistir os incríveis. E cara, que bonitinho, cara. Mas eu tava assistindo com uma colega minha que ela é vietnamita. Uma colega minha? Ah, colega do serviço, gente. Homem e mulher podem ser amigos, Valdir. Cadê ele? Pra defender, cadê a legenda? Obrigada. Eu estudo engenharia mecânica. Na minha sala tem 80 pessoas. 3 são mulheres. Se eu for namorar todos os caras que são meus amigos, eu tô lascada. É verdade, é muito tarde. Até porque se você fizer isso, você tem que dar seu valor. Não use as palavras todos os caras e dar na mesma frase. Não cortou nada, não, né? Imagina se corta umas partes, faz muita coisa. Meu Deus. Essa linguiça. Enfim, agora parece assim: Letícia, dar todo mundo. Porra! Aí... Você tem que se dar. Aí corta a frase. Pra todo mundo. Porra! Mas enfim. E que, inclusive, esse filme foi produzido aqui em Toronto. Essa era a minha curiosidade. Acabou. Mas enfim. Tudo isso rodou. Não, é que vocês me confundiram. Eu tava falando da colega. Enfim, esse filme, ele tem um roteiro muito bom, esse curta. Ele te faz você ter empatia por um bolinho. Mas isso, a Pixar é profissional em fazer você ter empatia por seres ou objetos inanimados. Ah, cara, depois daquela animação do vulcão, porra... Né? Essa é belíssima. A do vulcão, ela passou muito divertidamente. Eu me emocionei mais com a do vulcão. Eu botei essa música no Spotify, pra você ter noção. Somos dois. Eu escuto, porra, tipo, uma vez por semana essa música. Eu acho foda pra caralho. Eu sou o vulcão, viado. Ah, eu não ouvi ela, eu não conheci ela em português. Porra, muito legal também, cara. Em inglês é melhor, mas em português também é maneiro. Eu tava assistindo com essa colega minha que é vietnamita. Então, assim, ela tava assistindo já. Essa aqui é a amiga do Liu Kang? Sim. Não, essa é outra. Essa trabalha comigo agora. A outra trabalhava com antes. E aí ela tava assistindo, tipo, aos prantos. Acabou o negócio, ela começou a pegar o celular e mandar mensagem pra mãe. Caralho. Nossa. Caramba. Uai, imagina você tá viajando e aparece um negócio que te lembra de casa. Você tá no país sozinho. Então é isso, meus queridos ouvintes. Esse foi o nosso programa especial sobre o Oscar de 2019. Infelizmente eu não tenho uma música de uma marchinha de carnaval pra vocês agora na saída. Eu gastei tudo que eu tinha naquela maravilha que vocês ouviram no começo. E a gente quer saber de vocês. Mas o que mais vocês acham que deveria ter sido indicado? Se vocês viram realmente a maioria desses filmes de Oscar? Alguém ainda se importa com a opinião de Oscar? Pleno 2019, pior que tem. Com a nossa, com certeza, sim. Eu vi um amigo meu falando um negócio que eu ri muito, que eu lembrei na hora de você. Falando assim, Pena, aí vão lá dar um Oscar pro Rami Malek, não pode ouvir fã. Viu, só às vezes nós repetiram nossos bordões, Valdir. Não esquece de acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais que vão estar nos links aqui embaixo. Segue nós no Spotify, tá lá, Multiverso Mais Podcast. Você já sabe, você tá ouvindo a gente por aqui já. Mas indica isso. Se tiver no site, tem um link aí também, bonitinho. E lembrem-se que podcast é igual DST, tem que passar pro amiguinho. Eu sou Felipe Marcel. Eu sou Valdir Cunave. Eu sou a Letícia Sem Nenhum. E eu sou o Gustavo Nunes. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima.